Rádio Comfort Club. Comfort Night. Comfort Club. A melhor rádio de música eletrônica do Brasil. Comfort Club. Para você que gosta da cena eletrônica, está começando mais um Comfort Night. E toda quinta-feira você pode acompanhar um entrevistado da cena eletrônica mais agitada do país e do mundo, ou ainda, acompanhar os lançamentos dos DJs que fazem a cena eletrônica. Comfort Club recebe o DJ Rogério. Rogério que tem ao longo de sua história aí uma paixão pela música, pelo cenário eletrônico, um estilo que cresce a cada dia. E aí, Rogério, tudo bem? Tudo bom, Davi? Pra gente começar aqui o nosso bate-papo gostoso, eu queria que você falasse um pouco como que você entra nesse mundo da cena eletrônica. Eu já tô na estrada aí há 12 anos agora, 8 anos profissionalmente, e eu sou house music total, né? Sempre fui adepto da house music, dentro de todas as suas vertentes. E que tem pra falar de 8 anos aí como profissional? Várias casas na Noite Paulista, praticamente quase todas aqui em São Paulo, algumas fora, muita experiência, muitas pessoas, diversidade de sons ao redor do tempo, dos anos. Uma migração muito grande do público, principalmente público nacional, em relação à música eletrônica. E é isso. E na época quando você começou, Rogério, quais foram os DJs que mais inspiravam? Na época que eu comecei, eu lembro muito de um cara que eu vi tocar numa casa, num clube paulista que eu frequentava muito, que chamava o famoso Overnight. E eu vi a primeira vez o Badinha tocando lá, foi onde eu me interessei pela... Eu já gostava muito de música, e aí foi onde eu me interessei pela profissão. E o Badinha foi um cara que eu... De olhar, de ver ele tocar e comandar uma casa com 1000 pessoas na noite, foi onde eu tomei o gosto e onde eu comecei a aprender. E depois, consecutivamente, com o Anderson... Eu venci o Mark na época do Sound Factory, e tem também o Todd Terry, que é um gringo que é famosíssimo, é o rei da house music, um dos ícones da house music no mundo. E você conectado no melhor da música eletrônica do Comfort Club, não sai daí, voltamos já já. Comfort Night. Thank you. Night. Yeah. Comfort Night. Aqui conosco, o Comfort Club recebe o DJ Rogério. Ao longo desses 8 anos como um profissional aí nesse cenário eletrônico, como que você avalia esse crescimento dessa vertente? Olha, no Brasil, hoje, no Brasil, é difícil, assim, a música eletrônica, ela sempre, ela tem uma constante, ela nunca vai embora, ela tá sempre se inovando, ela tá sempre renovando, ela tá sempre trazendo coisas novas, e o mais importante, as pessoas usam a música eletrônica para fazer outros estilos musicais. Se você vê hoje em dia, por exemplo, no Brasil, aqui no Brasil, eles usam elementos da música eletrônica para fazer funk, para fazer hip hop, para fazer sertanejo, para fazer vários estilos, entendeu? Então a música eletrônica, ela tá presente nas outras massas, nos outros estilos de música. E é claro que existem épocas de altos e baixos, né? Hoje, no Brasil, o funk e o sertanejo estão com um status bem, bem forte, bem alto. Porém, a música eletrônica, ela tem sempre uma constante. Ela tem os picos, mas está sempre numa constante, sempre crescendo, sempre evoluindo e se diversificando, né? Tanto é que nós temos aí hoje mais de 20 estilos dentro da música eletrônica, entendeu? Você me fez aqui lembrar um pouco do meu passado, falou em overnight. Comenta um pouco sobre os clubes paulistanos hoje, sobre os clubes nacionais que você também circula, que você também teve a possibilidade de mostrar o seu trabalho. Cara, antigamente, na época de overnight, por exemplo, nós tínhamos em São Paulo 3-4 grandes clubes, que era overnight, Toco, Contramão, tínhamos aqui na região central a Lamy Light e outras. Mas assim, eram pouquíssimas, todos clubes grandes, com capacidade para 1.000, 2.000 pessoas. E o hino dos clubes era a house music, entendeu? Hoje em dia as casas se diversificaram muito. Hoje em dia tem muita casa que toca funk, sertanejo, pagode. É diferente. O público hoje gosta do que a televisão apresenta. E antigamente não era assim. As pessoas iam na casa pelo clube, pelo DJ e pela música. Hoje não, as pessoas vão nas casas pelo fato de do que a televisão está vendendo. Faz sucesso hoje, por exemplo, então, o que a televisão vende. Então os clubes, eles estão meio que vendidos a isso. Os clubes, é difícil você ter um clube com identidade hoje. Você tem o The Edge, que é um exemplo de clube em todos os sentidos, né? Que mantém a tradição da música eletrônica, está sempre trazendo artistas e inovando. Mas assim, a maioria se vende ao que a televisão vende para as pessoas, que é a moda, né? E a gente espera que um dia lá na frente a gente consiga mudar isso novamente, que as pessoas voltem a ter o pensamento de antes, uma opinião mais formada sobre o que ela gosta, não o que a televisão vende. Diferente da época que você começou na época do famoso bolachão, né? Os LPs. É. E hoje, como é montar hoje um set com todos esses aparatos tecnológicos? Então, a gente vive falando que assim, hoje nós temos muitos bons produtores musicais, nós temos hoje muitos bons DJs, e hoje nós temos muitos bons... como é que... Que palavra que eu posso usar? Nós temos muito bons... simpatizantes que querem se tornar, que admiram e querem se tornar aquilo. Então o que acontece? A gente costuma dizer que o DJ mesmo, que é DJ de verdade, que é diferente do produtor musical, o cara tem que saber tocar ali, tem que olhar para a pista e ver o que as pessoas querem ouvir. É muito importante. O DJ nunca pode tocar aquilo que ele gosta, só o que ele gosta, ou só o que ele acha que dá. Ele tem que saber olhar para a pista e entender o que as pessoas querem ouvir, entendeu? Então, a vibe que as pessoas estão ali naquele momento, o estilo de música que eles querem ouvir. Então, assim, os DJs de hoje, a molecada hoje tá uma febre eles, as pessoas não têm, estão fugindo muito um pouco do foco do que é ser DJ. E você que acompanha a música eletrônica do Comfort Club, não sai daí. Voltamos já já. Comfort Night. Yeah.

Comfort Night. Então, Rogério, soube por aqui que você também já mostrou seu trabalho lá fora, numa turnê na Alemanha. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de tocar em solo diferente do Brasil e também essa vasta experiência que você tem em outras cidades brasileiras. Na Alemanha, né? Tirando o frio devastador, a mudança drástica de temperatura ao chegar foi assim, coisa do outro mundo, porque é totalmente diferente. Primeiro que o lugar é muito bonito, as pessoas muito educadas, tem todo mundo lá tem cultura musical. Todo mundo lá vai ver você tocar, sabe, ouve você tocar e sabe o que está ouvindo. Entende do que tá ouvindo e gosta daquilo ali. A vibe das pessoas, assim, é o brasileiro, a gente aqui no Brasil é muito, costuma se dizer que a gente é muito receptivo, as pessoas são animadas e calorosas, e enfim. Lá eles têm uma recepção um pouco mais fria, porém a vibe é incrível. Onde você tá tocando num clube, tive o prazer de tocar numa house party lá, e assim. Às 4 horas da manhã, tocando, as pessoas, a casa inteira de frente, olhando para você e com um braço erguido e curtindo o seu som. E aí, enfim, foi uma experiência fantástica. Aqui, diferente um pouco aqui do Brasil, eu tive em algumas capitais, em alguns lugares do interior de São Paulo, e foi bem legais também, marcantes. Curitiba foi bem legal, uma vez que eu estive por lá também, no Rio, em Angra dos Reis, eu fiz uma festa muito legal, inclusive da Caras, que estavam presentes muitas personalidades e pessoas do meio artístico. Também foi uma outra festa que me marcou bastante. E agora, você, diante de tanta experiência aí, o que você está preparando aí pro seu público? Então, agora eu tô com um projeto novo, que é o Rogério, a marca, onde eu tô entrando de cabeça num estilo novo que tá de house music, que tá no mercado, que envolve muito coisas dos anos 80 com house music, do pop, do rock dos anos 80 com house music. A gente tá transformando isso aí, fazendo uma linha que é o famoso no deep house, que tá em ascensão agora, tá? E dentro de alguns dias eu vou estar colocando o set novo já da marca no meu SoundCloud, que é soundcloud.com/rogerio-live, para quem quiser entrar lá e curtir e conhecer um pouquinho mais do trabalho. Rogério, toda a equipe do Comfort Club agradece você e esperamos recebê-los outras vezes aqui para um novo bate-papo. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado a todos que prestigiam o trabalho da gente aí. E espero que vocês gostem do que a gente está preparando para vocês aí no futuro bem próximo. Comfort Night. Radio Comfort Club.

Club. Comfort Club. There are shadows as far as my eyes can see. There are shadows approaching. Comfort Night. Comfort Club.